domingos já são 3 horas. Já passou de meio dia, a rádio tá ligado. Mandei a minha sogra pra casa da tia. Shopping tá gelado, churrasco temperado, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo esse programa, mas está no ar mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Essa semana, galera, ao invés de começar com o álbum que está completando 50 anos, vou trazer aqui para vocês um camarada lá de Bauru. O nome dele é Stephen Augusto. Toca numa banda chamada Vesúvio. Segundo eles é white metal. Eu sei lá o que isso quer dizer, né? Mas se tem black metal, tem white metal. O Stephen Augusto é conhecido como Slash de Bauru. Tipo aqueles americanos que vai pra rua com a caixa de som ali, a guitarra, e faz uns sons lá pela cidade. Já tá bem conhecido e toca bastante. Então ele gravou um som essa semana, Porta Estreita. E eu vou começar o Panela do Rock com esse cara, grande parceiro do Panela do Rock. Talentoso pra caramba, recomendo que vocês procurem. No YouTube tem Stephen A. Então, com vocês, Stephen Augusto, o Slash de Bauru, com Porta Estreita. Prestem atenção nesse instrumental. Vamos nessa! We'll be right back. Esse foi aí o Slash de Bauru, Stephen Augusto, Porta Estreita. E para comemorar 50 anos, hoje eu trouxe o segundo álbum de Tom Waits, The Heart of Saturday Night. É uma capa inspirada em um álbum do Frank Sinatra. O disco no início, quando foi lançado em 74, teve uma crítica negativa, mas com o passar dos anos ganhou prêmios e é considerado uma obra-prima. Ficou entre os 500 melhores álbuns de todos os tempos da revista Rolling Stone. O álbum tem Tom Waits, vocais, piano e guitarra, Jim Hugger, contrabaixo, Pete, Chris Tellibe, saxofone, tenor, Tom Scott, clarinete, Jim Gordon, bateria. O arranjador foi Bob Alcivar e arranjos principais por Mike Melvin. Então, Tom Waits, The Heart of Saturday Night, é o álbum que nós vamos ouvir aqui em completando. Never heard heard the melody until I needed the song. Never saw the white line till I was leaving you behind. Never knew I needed you until I was caught up in a bind. I never spoke I love you till I cursed you in vain. Never felt my heart strings until I nearly went insane. Until I moved to the west, I never saw the moonlight until it shone off of your breast. Never saw your heart into someone trying to steal it away. I never saw your tears until they rolled down. Midnight and flying away on the road. dripping off the walls. But when you hear his engines, you're looking through the window in the kitchen, and you know you're always gonna be there when he calls. When he came, I'm a sailing. Oh. Well, there's diamonds on my windshield and these tears from heaven. Well, I'm pulling into town on the interstate. I got a steel train in the rain. And the wind bites my cheek through the wing. And it's these late nights and this freeway flying always makes me sing. There's a duster trying to change my tune. He's pulling up fast on the right, rolling restlessly by a 24-hour moon. And a Wisconsin hiker with a cue ball head, he's wishing he's home in a Wisconsin bed. But there's 15 feet of snow in the east, colder than a well digger's ass. And it's colder than a well digger's ass. Oceanside, it ends the ride with San Clemente coming up. Sunday desperados slip by and cruise with a dryback. And the orange driving, the neon billing, and the theaters filling to the brim with slave girls in a hot spur and bucket full of sin. The metropolitan area, interchanging connections, flyby nights from Riverside, out of state plates running a little late. But the sailors jockey for the fast lane, so 101 don't miss it. There's rolling hills, concrete fields, and the broken lines on your mind. The eights go east and the fives go north, and the merging nexus back and forth. You see your sign cross the line, signaling with a blink. And the radio's gone off the air, and it gives you time to think. And you hear the rumble as you fumble for a cigarette. Blazing through this midnight jungle, remember someone that you met one more block. The engine talks, whispers home at last. It whispers home at last. Whispers home at last. Whispers home at last. Whispers home at last. And the diamonds on my windshield and these tears from heaven. Well, I'm pulling into town on the interstate. I got me a steel train in the rain, and the wind bites my cheek to the wing. Late nights, freeway flying always makes me sing. It always makes me sing. Crack of the pool balls, neon buzzing, telephone's ringing, it's your second cousin. Is it the barmaid smiling on the corner of her eye? Magic or the melancholy tearing your eye? Exit kind of quiver down in the core, 'cause you're dreaming of them Saturdays that came before, and now you're stumbling. Stumbling onto the heart of Saturday night. You gassed her up and you're behind the wheel, with your arm around your sweet one, your Oldsmobile, barreling down the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night. Is it the crack of the pool balls, neon buzzing, telephones ringing at your second cousin, and the barmaid is smiling in the corner of her eye? Magic or the melancholy tearing your eye? Makes it kind of special down in the core, and you're dreaming of them Saturdays. Came before, it's found you stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night, and you're stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night. But it's standing up, it's so hard for me. like a star, left a trail behind. You spit as you slammed out the door. If this is love, we're crazy. We fight like cats and dogs. I just know there's got to be more. So please call me, baby. Streets. We do crazy things when we're wounded. Everyone's a bit insane. I don't want you catching your death of cold out walking in the rain. I'm selfish and I'm cruel, but you're blind. If I exercise my devils, well, my angels may leave too. When they leave, they're so hard to find. Please call me, baby. Streets. Crazy things when we're wounded. Everyone's a bit insane. I don't want you catching your death of cold out walking in the rain. Most of the time I'm just blowing off steam. And I wish to God you'd leave me, baby. I wish to God you'd stay. Life's so different than it is in your dreams. So please call me, baby. Walking in the rain. Blue as a day, boy. can't claim title to a single memory. Offered me a key, this opportunity don't knock. Has no tongue and she cannot talk. You're gonna shuffle when you walk at the way wilder down the street. by the neon. Don't try and change my tune. I thought I heard a saxophone. I'm drunk on the moon. Combs a snake trying to rake in that last night's fare, and a solitary sailor who spends the facts of his life like small change on strangers, pauses inside peacoat pocket for a welcome 25 cents, and the last bent butt from a package of Kents as he dreams of a waitress with Maxwell House eyes, marmalade thighs with scrambled yellow hair, her rhinestone studded moniker says Irene. She wipes the wisps of dishwater blonde from her eyes. Mexico bacon burns on. A steel belted attendant with a ringing valve special. Crying, fill her up and check that oil. You know, it could be a distributor and it could be a coil. Early morning final editions on the stands. The town crier's crying there with nickels in his hands. Eggs in a blanket, 69 cents. Eggs, roll them over in a package of Kents. Adam and Eve on a log, you can sink them damn straight. Hash browns, you know I can't be late. early dawn cracks out a carpet of diamonds across a cash crop car lot filled with twilight coupe de villes, leaving the town in the keeping of the one who is sweeping. Up the ghosts of Saturday night. Tom Waits. Alguns amam, outros odeiam. Eu, particularmente, curto pra caramba. Gosto desse cara, grande artista. Agora vamos trazer os lançamentos aqui da semana. Novo som de Offspring, uma homenagem ao Brasil, né, aos fãs brasileiros. Tia Sofia lançou música nova, vem com um álbum aí, vai ser um álbum ao vivo com 4 faixas inéditas de estúdio, turnê e tudo mais. E lá de Natal, a Psychotic Apes também lançou música nova essa semana. Então, Offspring, Tia Sofia e Psychotic Apes. Na sequência tem a Shaq, grande Shaq. Antes da Shaq eu vou falar um pouquinho a respeito disso aí. Então, Offspring, Tia Sofia e Psychotic Apes. feel the loss. We'll be right back. É, esses foram aí os lançamentos da semana, né? É, eu queria falar um pouquinho antes da Shark aqui, com o Frigideira Acústica, que é o seguinte: Panela do Rock sempre teve a missão de trazer músicas independentes. Eu, como tenho uma visão mais colaborativa, sempre pensei em parcerias, por isso que a Shark está aqui hoje. Antes dela era a Priscila do Jardim Sonoro. Inclusive a Priscila saiu para cuidar do blog dela, eu recomendo que vocês procurem na internet Jardim Sonoro, que ela está sempre indo a shows, divulgando bandas novas, está se dedicando à carreira e precisa do nosso apoio. Então você que reclama do rock aí, vai lá, segue a Priscila com o Jardim Sonoro. E ela fazia antes o Jardim Sonoro aqui, hoje é a Shark que faz o Frigideira Acústica. Nós não cobramos nada, não cobramos nada. Então, cuidem disso aí, porque vocês são os artistas, não são vocês que tem que pagar para dar entrevista, para tocar o seu som em lugar nenhum. Hoje você não tem gravadora, você tem que contar com o apoio das web rádios e de quem abre as portas para você. E nesse caso, a Shark tá aí para poder fazer isso, certo? Tanto assim, Frigideira Acústica com Patrícia Shark, você procura por ela nas redes sociais, procura o Panela do Rock, eu tô sempre divulgando. E deixa de ser otário de ficar pagando pra ver seu som tocando nas paradas, dar entrevista e fazer as coisas. Aqui não, aqui se a gente não tem competência para arrumar um anunciante e sustentar o nosso projeto, nós não vamos tirar de vocês, mas você tem que apoiar também, beleza? Então curtam aí agora com vocês a Patrícia Shark e o Frigideira Acústica. Valeu, volto depois dela. Possa perseguir, sempre a correria, pulo aqui, pulo ali, pra chegar no fim do dia uma gelada eu consumir. Olho pra minha gibeira, nem um troco pra bancar. Só a musa da carteira me seduz com o olhar. Só a musa da carteira me seduz com seu olhar. De me iludir, sempre com um novo sonho que eu possa perseguir. Sempre na correria, pulo aqui, pulo ali, pra chegar no fim do dia uma gelada eu consumir. Olá, povo lindo! Começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Shark, o quadro de músicas que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas do Brasil e do exterior. E para iniciar os trabalhos, vamos abrir com chave de ouro com a banda Screaming Mechanical Brain, de Londres, United Kingdom. Exatamente, eles que estarão na próxima sexta-feira, dia 20 de setembro, no programa Tautocronia do coletivo Rock Nativa, dando uma entrevista no quadro Shark Nativa, comigo mesma, com esta diva que vos fala. E eles tocarão aqui agora a música The End, dos Rising in Squares. E na sequência teríamos a banda Black Jamba com a música Destruição. Eles que são de Campinas, São Paulo. Let's rock! Let's rock! Gordura no fogão inteirinho, do jeito que a sua mãe adora, só que não. Vamos agora neste segundo bloco

lágrimas rolaram. Eu não me importei. E enquanto você se abria, eu me fechei. E agora eu que corro atrás, torcendo pra você me ouvir. Deixe os meus erros para trás, que vou fazer de tudo e um pouco mais. Eu só sigo simplesmente o que agrada aos meus instintos. Tiro tempo.

aproveitando o resto de óleo que fica na frigideira, que é o que faz o mais gostoso, porque aqui não tem desperdício. Vamos para o último bloco, que é o bloco de outros estilos musicais, que vocês já sabem disso agora, né? Dando oportunidade para outros estilos, então, vamos iniciar com Odi, a música Cicatrizes, ele que é de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. E na sequência, vejam só, vamos ter Luiz Sonata, que é de Londrina, Paraná, mas está tocando uma música que é uma ciranda, música característica lá do Nordeste brasileiro. E a música se chama Flor de Jitirana. Adivinha para quem ele fez essa música, minha gente? Euzinha mesma. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos pro Luiz Sonata pela linda letra da música, que é, olha, eu fiquei muito emocionada quando ele me passou essa informação. E não tinha como não deixar de tocar aqui no Frigideira Acústica, né? Uma ciranda feita especialmente para minha pessoa. Então, muito obrigada, Luiz Sonata. E parabéns por você que é um sulista, tá fazendo música regional do Nordeste brasileiro. Isso é um exemplo. Ok? Vamos então para o nosso bloco não rock and roll, digamos assim. Let's not rock. Tá se iniciando algo que por mim já era pra acontecer há muito tempo. Mas eu sei, com Deus é cada coisa no seu tempo. E o que fica de cada momento. Como já dizia, sabe o que fere, cicatriz. O que não mata, fortalece. Cicatrizes, cicatrizes, cicatrizes na minha pele. Me fazem refletir sobre o que mata e o que fere. Cicatrizes, cicatrizes, cicatrizes na minha pele. Me fazem lembrar de quantas vezes eu já te vi na febre. No anseio de malandro, vivendo intensamente, usando cada segundo, juntando cada trocado. Tô otimizando o lucro, almejando o avanço, na procura de satisfazer o desejo de ter grana pra poder comprar de tudo, viajar o mundo, pisar fundo em uma lambo, desviando desses cão imundo. Não confio nesses verme que fala que é meu mano e a conduta não confere. Cicatrizes na minha pele, cicatrizes, cicatrizes na minha pele. Me fazem refletir sobre o que mata e o que fere. Cicatrizes, cicatrizes, cicatrizes na minha pele. Me fazem lembrar de quantas vezes eu já te vi na febre. Cicatrizes, cicatrizes na minha pele. Me fazem refletir sobre o que mata e o que fere. Cicatrizes, cicatrizes, cicatrizes na minha pele. Me fazem lembrar de quantas vezes eu já te vi na febre. Nesse corre entre anjos e demônios, de joelhos peço a Deus que me mantenha forte, pra que eu nunca desista dos meus sonhos. Ele sabe dos meus planos, eu sigo firme executando. Vou fazer virar esse ano. Cicatrizes, cicatrizes na minha pele. Me fazem refletir sobre o que mata e o que fere. Cicatrizes, cicatrizes, cicatrizes na minha pele. Me fazem lembrar de quantas vezes eu já te vi na febre. Avistei da varanda uma flor bordada, girava na ciranda com saia rendada, flor azul de Jitirana. Segurei na tua mão, és linda e soberana, tocou o meu coração. Flor azul de Jitirana, Capirana. Segurei na tua mão. És linda e soberana. Tocou o meu coração. Flor azul de Jitirana. O cheiro da paixão. Fragrância puritana abriu meu coração. A ciranda é alegria, o poema da nação. Na democracia Tirana, segurei na tua mão. És linda e soberana. Tocou o meu coração. Flor azul de Jitirana. O cheiro fragrância puritana abriu meu coração. E por hoje é só, pessoal. Mas semana que vem tem mais Frigideira Acústica. Iniciando, né, toda semana aos domingos às 13 horas com a primeira transmissão na Rádio Rota 220. Mas nós temos mais 15 outras rádios transmitindo Frigideira Acústica dentro do programa Panela do Rock com Robert Coelho. É isso aí, Panela do Rock e Frigideira Acústica. Uma dupla que dá certo. E lembrando a vocês que toda semana também tem, às quartas-feiras, às 19 horas, as lives da Chac. E toda sexta-feira, às 22h15, temos o programa Tautocronia, também com a apresentação de Patrícia Chac. Não percam, pessoal. Acessem as minhas redes sociais e vocês conferem lá todos os programas que eu apresento. E podem dar essa conferidinha nos meus trabalhos, para vocês não morrerem de saudade da minha pessoa, nem da minha voz e nem dos meus cabelos. Um grande beijo da Chaque! Essa foi a Chaque aí com Frigideira Acústica. Não se esqueçam, procurem por ela nas redes sociais. Chaque com S-H-A-K-I, Patrícia Chaque, para poder mandar o seu som para tocar aqui no Panela do Rock no Frigideira Acústica. Não paga nada. Agora nós vamos na sequência aqui com Blues Um Pouco Mais, coluna escrita gigantemente por Roberto Chalub, da banda Acorde 7 de Goiânia, e narrado pelo Dr. Ray de Nova Lima, dois bluesmen de mão cheia, brasileiro, que apoiam o blues nacional, assim como o Marcos aqui de Cachoeira, na Bahia, que produz o Cachoeira a Gosto do Blues. Um blues nacional de qualidade, os caras têm essa coluna. Na sequência, uns sonzinhos aí de blues também, pra gente seguir essa linha. Eu volto logo depois deles. Vamos nessa aí. Blues e Um Pouco Mais. A coluna de Roberto Chalo. Episódio 3. O blues e o diabo. Até hoje em dia se ouve a expressão: o diabo é o pai do rock. Mas se formos considerar o contexto histórico, no máximo o diabo seria avô do rock, e não pai, uma vez que a tentativa de endemonizar o blues é bastante anterior ao surgimento do rock. No início da década de 1920, o blues vinha se popularizando principalmente no sul norte-americano, ganhando espaços entre comunidades e bairros pobres da periferia, onde predominava a população negra, ex-escravos, seus familiares e descendentes, pessoas consideradas à margem da sociedade elitista e marginalizados. Nas letras, os cantores de blues retratavam principalmente temas ligados ao diabo, sexo, traição, bebidas e revoltas pela condição de pobreza extrema e fome, o que aproximava essa população ainda considerada como inferior ou desumanizada do cotidiano refletido pelas letras de blues. Por outro lado, a igreja fazia imenso esforço para evangelizar e socializar essas mesmas comunidades marginalizadas, também utilizando a música em seus louvores com cânticos religiosos, o que passou a ser conhecido como música gospel. O termo gospel surgiu da combinação de duas palavras, God e Spell, que juntas podem ser traduzidas como a palavra de Deus. Entre as duas opções, grande parte da população masculina preferia, em seus momentos de lazer e diversão, ir aos bares que passaram a ser conhecidos como Juke Houses. Juke, de origem africana, tem significado de desordeiro, endiabrado. Enquanto as mulheres, acompanhadas de suas crianças, preferiam frequentar os cultos religiosos. Buscando uma maior aproximação de toda a comunidade com a igreja, os pastores e evangelizadores passaram a taxar o blues como música pecaminosa, lascívia ou música do diabo, a fim de que as próprias esposas e filhos pudessem influenciar em retirar os maridos da casa do diabo e os trazerem para a igreja e para a música de Deus. Assim começaram a surgir as primeiras lendas e histórias da relação do blues com as atividades demoníacas. Mas isso já é história para outro Blues e um pouco mais. A cada esquina, um uísque a cada rua. And the moment I heard him, I said, that's how music should sound. Thank you. that is for my gold. You've got a heart as diamond. It shines like a piece of coal, buried deep in the ground, like your cold black soul. The bottle and into my early grave. Well, I tried like hell to leave you, but you keep pulling me back. Your love is like a freight train, and I'm tied to the track. Chalube para o site da Vaca Brava, que é um web rádio bem legal também. Na sequência foi Cracker, The Red Devils e Matt Anderson e Mike Stevens. Vamos de som novo, que mais som independente aqui. Complexo de Vira-Lata, banda Voar, Exu Overdrive, Ossos Cruzados e banda Lieb, certo? Então, Complexo de Vira-Lata, Voar, Exu Overdrive aqui da Bahia, Ossos Cruzados e banda Lieb, beleza? Então, Panela do Rock, um programa que abre as portas para todos os sons, todas as bandas. É só nos procurar, Rock Panela 3 no Instagram, divulguem, compartilhem com os amigos, que aqui você não paga nada. Vamos nessa aí, mais um pouco de música independente para vocês, eu volto depois. Apesar de tudo, tenho um grande coração. Eu fiz esse rockabilly pra você me dar razão. Não sou bonito, não sou charmoso, mas sou um cara esperançoso, que talvez você vá viver comigo feliz. tá de boa, à noite não tenho nada pra fazer. Eu esqueci o rockabilly que eu fiz pra você. Fechar cicatriz. Eu fiz esse rockabilly pra fechar cicatriz. Eu fiz esse rockabilly pra fechar a cicatriz. versos dos cânticos do passado. E abrem-se os caminhos e lançam-se os destinos. 16 finais dançam os orixás. Abrem-se os caminhos. você vê através de mim e eu te prendo sem abraçar. Sei o que vai dizer só de te olhar. Música independente de qualidade, né, gente? É isso aí. Novos sons para quem acha que o rock morreu. Tem essa galera toda fazendo esse trampo sensacional aí, Brasil afora. É, mandar aqueles abraços tradicionais aqui. Já Elson e Davi lá em São Paulo. É, Carlos Baraz em El Salvador. Gonzalo Munhoz no Chile. É, Ariel na Argentina. Pablo Olmos no Uruguai. O pessoal lá do Sul. A turma da Putz Grila lá. Camilo, Sérgio, John, Karen, Cláudia, Vicente, o Magnus do Portal do Gás, sempre ligado, essa turma fazendo o som acontecer, mantendo a chama acesa. Lá em Maringá, a turma do Notiva, o Zé, comandado pela Chac. No Rio de Janeiro, Márcio Farias, o pessoal da Rádio Rota 220. Na Bahia, o Juninho da Alfa Rock, a turma lá de Mussurunga, Ronaldo Pitanga, o Alberto também no Rio de Janeiro, Luiz Omar. No Ceará, o Jerônimo, em Rondônia, aquela turma lá que curte a PVH Caos, o Cid, o Denis da banda Nitro. Aqui em Feira de Santana, o Marcão, a família Chau, meu filho Theo lá no Cerro, a galera do Ramones Mania, sempre tem alguém na escuta, normalmente é o Plínio, um abração pra ele. O Flávio da Morton, o Hulk da Papo Reto, tá no Frigideira Acústica aí com a Chac. É isso, se eu não mandei um abraço pra vocês, sinta-se abraçado. Esse é o Panela do Rock, programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Vamos de clássicos agora, hein? Fechar o programa com clássico. Dois blocão aqui só com rock and roll de qualidade. Vamos nessa. Step outside, summertime's in bloom. was, I realized life was a game. More seriously, I took things, the harder the blows became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. So as you read this, know my friends, I'd love to stay with you all. Smile when you think of me. My body's done, that's nothing more to say. Moving on is a simple thing. What it leaves behind is hard. You know the sleeping feel no more pain, and the living all's gone. A tout le monde, a tous mes amis. Set me free. isso, galera. Chegamos ao fim de mais uma edição do Panela do Rock. Não se esqueça, mantenha a bunda e a cara na posição de origem. Semana que vem a gente volta com mais rock and roll, mas tem um pouco mais de Panela do Rock aí, rock nacional pra vocês. Fui, volto semana que vem, curtam aí. E é isso, abraço, valeu! Cair em pé. Em pé. Thank you. Covil de piratas pirados perdidos na selva. Orangotangos de tanga no tango, tigres em pele botando a mesa. É papagaio, pentivi e araras revoando flores, folhas e varas. Ah, mas que calor tropical, mas que folhagem maneira. É sururu carnaval, deu febre na floresta inteira. Oh, oh. Eu e minha gata rolando na relva, rolava de tudo. Covil de piratas pirados perdidos na selva. Exatamente aqui.